Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Um lugar de questionamentos, reflexão e percepção. Negritude, branquitude, territorialidade. Infância, memória, classes. Um espaço de conversas, discussões e afetos. No ar, Diáspora, a cor da nossa cultura em encontros e redes. Apresentação das integrantes da Ninquimpa, Núcleo de Culturas Negras e Periféricas. Diáspora. Salve, salve, amores e amoras aqui do nosso terreiro de discussão e embolimentos. Eu sou Joyce Jane Teixeira, integrante da Ninquimpa, Núcleo de Culturas Negras e Periféricas. E hoje aqui com as minhas comparsas, parceiras de núcleo, Patrícia, Nata e Fafi. Dê um salve aí, gente. Salve! Também estou com Natália Neres, doutorando em Direitos Humanos na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, mestra em Direito pela Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas. Atua em projetos de pesquisa no Grupo de Estudos e Pesquisa das Políticas Públicas para a Inclusão Social da Universidade de São Paulo e Núcleo de Direito e Democracia do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento. Atualmente é pesquisadora da Interlab, pesquisa em Direito e Tecnologia, onde coordena a linha Desigualdades e Identidades. Dê um salve aí, Nata. Olá, tudo bem? Aqui também com Maria das Neves Filha, estudante de Direito, feminista, membro da Direção Nacional da União Brasileira de Mulheres, membro da Direção Estadual da União Negras e Negros pela Igualdade, assessora da deputada estadual Leci Brandão, ex-secretária-geral do Conselho Nacional de Juventude, ex-diretora da União Nacional dos Estudantes. Dê um salve aí, Maria. Salve, galera. Tamo junto sempre. E também a Marilis Costa, advogada, mestra em Ciências Humanas pela Universidade de São Paulo, conselheira municipal da mulher na Prefeitura de São Paulo, presidente da Comissão de Graduação, Pós-Graduação e Pesquisa da OAB São Paulo, membro da Rede Feminista de Juristas, membro executiva das Comissões da Mulher, advogada, de Igualdade Racial e de Política Criminal e Penitenciária da OAB São Paulo, pesquisadora do GPIS, articuladora de Preta e Acadêmica, conselheira municipal de Políticas Públicas para Mulheres. Dá um salve aí, Amarilis. Salve, prazer estar aqui. Gente, a gente vai falar de um tema que eu acho imprescindível e super importante no atual momento histórico em que estamos vivendo, que é: e quando pagamos com a vida? E quando pagamos com a vida? Eu vou passar para a Natália. Paty, você tem uma pergunta? Tô aqui, ó, me bulinando também, porque são tantas coisas e nos faz pensar em vivências que nós passamos todos os dias e falar, poxa, realmente, foi racista, foi injúria. A única coisa que eu gostaria de entender um pouco melhor depois, se puderem comentar, é no caso de injúria também, quais são, entre aspas, as consequências que essa pessoa vai ter ou não. De fato, essa pessoa é responsabilizada, seja por injúria ou racismo, ou é algo muito recente? Eu queria entender um pouco depois melhor. Obrigada. Vou passar aqui para a Natália. Bom, a Marilis, aula, né, sobre Lei K.O. A lei antirracista também foi um tema meu de estudo por algum tempo. O que eu fiz junto, né, sob orientação de duas outras professoras, a Marta Machado e a Márcia Lima, foi um estudo sobre decisões judiciais sobre casos de racismo. A gente olhou para 9 tribunais brasileiros, e eu acho que o que a Marilis explicou, eu posso contar como se dá um pouco nas engrenagens, né, do judiciário. Acho que, bom, a gente fez um estudo em 9, olhando decisões, né, de segunda instância, ou seja, a pessoa chegou muito longe esse caso. Foi lavrado um boletim de ocorrência, teve um julgamento na primeira instância, houve um recurso e aí foi julgado no TJ, né, no Tribunal de Justiça. E o que a gente observou é exatamente o que a Marilis coloca, né? Primeiro, a lei antirracista, na verdade, a lei K.O., ela tem, se você pegar ela, os artigos, elas vão dizer proibido discriminar ou obstar entrada em restaurante. O outro artigo é no comércio, no serviço. Ela é uma lista de casos de discriminação. Então, na verdade, na Lei K.O., a gente tem 3 modalidades. O racismo em si, que está previsto no artigo 20, que é incitar o racismo, mas que está colocado de uma forma bastante genérica, os casos todos de discriminação racial no restaurante, no elevador, no comércio, no serviço, que não é exatamente como o racismo acontece também no Brasil. Ninguém vai dizer para você, não entre aqui, né? De uma forma muito, muito clara. Né? Ou o emprego vai dizer, não estou te admitindo porque você é negro. Não, na verdade é porque não é o perfil. A gente encontra o racismo que Maria coloca, né? A nossa dificuldade de assumir o racismo no país faz com que ele se dissimule de um jeito que a lei não consegue pegar. E aí a ideia de criação de um tipo penal de injúria qualificada foi exatamente do Paim, né, no final da década de 90, do tipo, olha, não é assim que o racismo acontece, nem desse modo super genérico, como no artigo 20, nem nos casos de discriminação cotidiana, mas no xingamento. Só que aconteceu questões jurídicas bem complexas do tipo... A injúria racial está no Código Penal nos crimes contra a honra e ela não é um tipo de ação pública e ela não é inafiançável e imprescritível. Por isso que a gente ouve falar, cometeu racismo, pagou fiança e não vai dar nada. Né? Porque a maioria dos casos se dão mesmo na forma do xingamento. Né? Na hora de um conflito racial, na hora de um conflito comum, por exemplo, uma abordagem... policial qualquer, a pessoa se revoltou porque o policial parou ela numa blitz, fala, mas também tinha que ser preto, ou policial macaco, de fato o xingamento vai aparecer, né? E aí muitas vezes vai ser enquadrado. O que, que a gente observou nessa pesquisa, olhando para 9 tribunais brasileiros, é que acontecia um curto-circuito quase, porque o caso entrava como racismo. Só que na primeira instância era desclassificado, o juiz olhava e falava, não, isso aqui não é racismo, é injúria, prescreveu, porque já passou o prazo, porque injúria prescreve, diferente do imprescritível. Foi desclassificado, entrou como ação pública, mas isso aqui ele precisava ter constituído um advogado. Então, cai o processo também por... o termo exatamente, ilegitimidade, né? Então, não é legítimo, o Ministério Público não pode propor essa ação, que na verdade teria que ser proposta por um advogado. Dizendo tudo isso para quê? As engrenagens do sistema de justiça também fazem com que esses muitos casos se encerrem muito, esses casos que a gente observou, se encerraram muito precocemente por desclassificação. Mas e os casos em que houve condenação? Houve casos de condenação? Houve. A maioria dos casos de condenação de injúria racial, de racismo mesmo, não temos notícias. Então, casos de injúria racial tiveram condenações. As condenações de injúria racial, elas podem ser substituídas por penas alternativas, o que faz com que a gente fique com uma sensação de impunidade, né? Ah, não, mas não foi preso, né? Mas não, na verdade, esses casos, eles tiveram uma consequência. A metade dos casos que a gente analisou, foram 200 decisões, teve algum tipo de condenação, mas isso, condenações por injúria racial. E as absolvições, que são a maioria dos casos de racismo e não de injúria racial, o que a gente observou que aconteceu? Várias coisas. Acho que uma primeira, que é muito emblemática, que é a leitura desses casos como casos. O que foi dito num momento de violenta emoção, no calor da emoção. Isso foi dito no... Isso era uma briga interpessoal, então é normal que esses xingamentos surjam. Muitos desembargadores entendendo que xingar de negro safado é a mesma coisa que falar gordo safado ou branco safado, deshistoricizando, né, a carga que xingar, que dizer negro acompanhado de um xingamento tem. E, principalmente, a brincadeira. Né? Não, mas isso não foi exatamente o que ele quis dizer. Esse tom é jocoso, faz parte de uma discussão. Então a gente tem sim, apesar de ter condenações, pelo que a gente observou, essa pesquisa precisa ser atualizada, porque a gente olhou decisões judiciais de 98 e 2010. Nem tinha internet exatamente, né? Então assim, o que está acontecendo também de casos de racismo na internet chamou muito a atenção. Mas aí o que a gente tem então é isso. Há casos de responsabilização? Tem, nos casos de injúria. Há casos de absolvição? Muitos. Nos casos de racismo, sobre a desculpa do calor da emoção, argumento do calor da emoção e da brincadeira, principalmente. Mas, enfim, acho que um ponto importante para discutir isso, né? E você perguntava sobre o que uma vítima deve fazer. A gente tem delegacias de crimes raciais pouquíssimas no Brasil, em algumas capitais só, com pouquíssimos recursos, né? Em São Paulo só tem uma, mas São Paulo já tem, né? Tem estado que não tem nenhuma, que são as DECRADs, né? As delegacias especializadas em crimes de racismo e intolerância. Enfim, só que com uma dificuldade também muito grande de continuidade desses casos, o que faz com que muitas vítimas também se sintam muito desmotivadas a procurar o sistema de justiça, porque você imagina o que é você narrar a sua história muitas vezes. Você tem que narrar na delegacia, depois para um juiz de primeira instância. Se for recorrido, você vai ter que narrar novamente, você vai ter que juntar provas. Isso também gera um desgaste emocional, uma violência muito grande. E aí há uma outra pesquisa, né, sobre isso, que foi coordenada pela professora Gislene Aparecida dos Santos, que é uma professora da Faculdade de Direito da USP, foi nossa orientadora, né? E ela olha para o que a vítima de fato desejava quando ela procurou o sistema de justiça, ou enfim, que recoloca muito a questão sobre... buscar o judiciário para lidar com o problema do racismo, né? E o que ela observou, olhando para algumas vítimas cujos casos não tiveram consequência nenhuma, é que essas vítimas, na verdade, não... Até o título do artigo dela é interessante, é nem crime nem castigo, né? Bom, não é visto como crime pelo judiciário, como a gente estava narrando agora, e, na verdade, o que as vítimas também não desejavam a prisão dos seus agressores, né? Elas desejavam um reconhecimento de que aquilo era errado, e muitas vezes a única coisa que elas demandavam era um pedido de desculpa. Muitas vezes, sentar numa audiência e a pessoa pedir desculpas, né? Ou reconhecer. Que retoma um pouco a nossa discussão sobre a nossa busca por humanidade, né? Quando a outra pessoa te pede desculpa, ela está te reconhecendo também, né? Como humano. Enfim, isso recoloca muito a discussão sobre a luta pela criminalização, porque é isso, né? A gente está buscando um sistema judiciário que está acostumado a nos ver enquanto... Não está acostumado a nos ver quanto vítima, mas quanto réu, né? E aí, quando a gente chega como vítima, parece que gera uma pane no sistema, né? Como se a gente nunca tivesse essas respostas do judiciário que a gente imaginava. Então, no fundo, quem tem estudado muito os crimes de racismo, as questões raciais, tem pensado que é importante ter um instrumento nos mune, né? Olha, racismo é crime no país. E também foi importante para o movimento negro no sentido de você tinha um país que negava o racismo, e aí ele escreve na Constituição que o racismo é crime, isso é assumir, né? Para os outros estados nacionais, é assumir que existe sim racismo no país. Mas, enfim, tem toda uma luta para a gente pensar como funcionam as nossas instituições, como funcionam as nossas delegacias, que juízes. E aí, pensar na lei antirracista, na verdade, é pensar na composição do judiciário brasileiro, né, que a maioria é de, também bastante masculina, tá bastante branca, né, então que não está acostumado a lidar com a pessoa negra numa outra posição, né, uma posição de demandante de direito. Então é uma discussão que é interessante porque nos faz pensar em outros passos que a gente precisa ter para além da lei, né? A lei, ela é um instrumento muito relevante, mas a prática dela enseja que a gente pense em como funcionam as instituições de justiça e também que a gente pense nessa vítima, né? O que é para uma vítima recorrer? Você perguntava o que ela deve fazer, é isso. Juntar provas, levar testemunhas, recorrer a uma delegacia de crimes raciais, narrar essa história novamente, né? Se ela entender, se o delegado inscrever como... injúria, tem que prestar atenção no prazo, porque 6 meses para você continuação, precisa constituir um advogado. São procedimentos burocráticos que aí nos levam a uma outra questão também, o acesso que nosso povo tem a essas informações e o acesso à justiça. Diáspora. Salve, salve, queridos da Rádio Brasil Atual, aqui é a Suelen Ribeiro, da INCIMPA, Núcleo de Culturas Negras e Periféricas. E esse recado é porque a gente precisa da sua contribuição para dar continuidade a esse terreiro de discussões aqui no Diáspora, cor da nossa cultura em encontros e redes. Nós estamos com a campanha aberta no Quicante, você pode contribuir com o valor que puder. O endereço é abre.ai/Quicante, abre.ai/Quicante. importante e a gente agradece muito e dá continuidade a essas doses de garrafadas e bulimento sobre as nossas culturas negras e periféricas. Sexta-feira, dia de Oxalá, xeuê, babá, epa, epa, babá. Fiquem juntas, nenhuma de nós, nenhuma, vai aguentar sozinha. Fiquem juntas, é preciso procurar as outras, é preciso ser procurada pelas outras. Fiquem juntas, uma chora, a outra enxuga, outra cai, a uma levanta. Fiquem juntas, nenhuma de nós, nenhuma, vai aguentar sozinha. Precisamos mais do que nunca ter sempre uma mulher por perto. Fiquem juntas, Cidinha Oliveira e Nega Duda, mandando esse áudio para vocês. Fiquemos juntas, beijo. Quem entrou na roda foi uma boneca, foi uma boneca, doutor, foi uma boneca. Quem entrou na roda foi uma boneca, foi uma boneca, doutor, foi uma boneca. Quem entrou na roda foi uma boneca, foi uma boneca, doutor, foi uma boneca. Quem entrou na roda foi uma boneca, foi uma boneca, doutor, foi uma boneca. A Nata quer fazer uma pergunta e aí eu passo para a Maria, Maria responde. E aí a gente vai ficando por aqui nessa discussão de quando pagamos com a vida, né? Já viu que o preço é alto, né? É alto! É, eu quero inteirar um pouco, que acho que é para entender, vocês falam muito, né, de corpos negros, né? E falar um pouco de que nós, pessoas brancas, também nascemos numa perspectiva social, né? Então acho que começa um recado assim, para pessoas brancas também, né? De pensar que também temos que nos posicionar e pensar que somos descendentes desse colonizador e como que a gente vai pensar nas perspectivas, né? Então, assim, o tempo todo falando aqui dessa afirmação de que lei feita por quem, né? Então, ela é julgada por quem também, né? E aí, dentro disso, eu vejo muitos casos, que acho que é uma das coisas que a gente falou, né? Das prisões injustas. E muitas vezes isso acontece com militantes, né? Eu já acompanhei casos, já fui testemunha de casos, e muitas vezes você chega lá no escrivão e ele mais te criminaliza do que te dá, né? E aí tem sempre um policial por trás e uma série de outras coisas. Então, na verdade, minha pergunta é um pouco nesse viés, assim, né? Como é que a gente age? No caso, por exemplo, como a Preta Ferreira, né? O Rafael Braga, então como que a gente lida com esse tipo de caso, né? E no caso também da branquitude, coloco aqui, né, de se responsabilizar e ficar atento, né, ir mesmo para as trincheiras e sangrar junto, porque senão a gente não vai estar aí fazendo a diferença. Bom, a Simone de Beauvoir falava que não se nasce mulher, torna-se mulher, né? E eu tenho dito em vários encontros e palestras que eu tive a oportunidade de participar que também não se nasce machista, não se nasce racista, não se nasce homofóbico, torna-se fruto dessa sociedade patriarcal, machista, sexista que a gente vive, né? LGBTfóbica. Então, as pessoas têm a oportunidade de, sobretudo a partir da educação, emancipar-se desse pensamento opressor que nos foi imposto, né? Nós temos pessoas brancas aqui que podem e devem ajudar a construir essa nova sociedade, né? E é fundamental que a gente compreenda esse lugar também de mobilização, de participação dos homens na luta contra o machismo, dos brancos na luta contra o racismo, dos héteros na luta contra a LGBTfobia. Nós queremos aqui, eu acho que esse é o nosso papel, o nosso dever, é sempre mobilizar, contagiar, conquistar o conjunto da população para o enfrentamento a essas opressões. A luta contra o racismo não é só uma luta dos negros e negras, a luta contra o machismo não é só uma luta das mulheres, nem a luta contra a LGBTfobia é só uma luta dos LGBTs. Então, é uma luta do conjunto da população, deve ser uma luta estruturante para que a gente consiga a plena emancipação social e a gente consiga aprofundar a nossa jovem, deficiente e limitada democracia, né? E sobre ataque, é sempre importante destacar isso, porque a gente não está nos marcos regulamentares da democracia, a gente está vivendo um estado de exceção. A gente já vive um estado de exceção, o governo Bolsonaro é um governo de exceção, eu acho que é fundamental a gente fazer esse destaque, né? Eu queria assim, resgatar esse processo para a gente compreender que o processo de conquista das leis e como a gente paga caro por elas e para implementá-las e para conquistá-las, acho que é importante a gente assim, ir na origem disso, né? A Lei Caô, quando foi há 30 anos atrás aprovada, ela foi aprovada nos marcos da democratização do país em 89. Nem sempre é fácil aprovar uma lei. Ela precisa passar dentro das câmaras legislativas por 3 comissões até chegar no plenário para votação. Então, ela passa na Comissão de Constituição e Justiça, na Comissão de Finanças e na Comissão Afim. Se o tema é ligado à cultura, passa na Comissão de Cultura. Hoje, na Assembleia Legislativa de São Paulo, a gente tem pela primeira vez uma comissão de mulheres. Vejam, pela primeira vez a gente tem uma comissão de mulheres que trata especificamente sobre a legislação voltada para o direito das mulheres. Então, passa por essas 3 comissões até chegar no plenário. Aí você fala, poxa, mas tem um projeto da Janaína que fala aí sobre o parto cesáreo que foi direto para o plenário. E aí isso se chama correlação de força. O PCL é um grande partido dentro da Assembleia Legislativa, com articulação com o presidente da casa, conseguiu aprovar um regime de urgência que colocou o projeto de lei direto no plenário. Eu estou dizendo isso para chamar a atenção, para que nós possamos compreender o papel assim, da população, né, exatamente nesse momento, como é que a gente quer que as coisas mudem, se transformem. Quem faz as leis, quem opera a lei? Então, quem faz as leis são os parlamentares, que são eleitos nas eleições, quem elege é o povo. Então, nós precisamos, assim, eleger pessoas comprometidas com as nossas pautas para que elas, dentro do parlamento, produzam legislações que possam nos beneficiar e não legislar em defesa do agronegócio, da bancada da bala, né? E dos fundamentalistas religiosos que estão aí para semear a intolerância religiosa, o racismo, enfim. Então, esse processo é fundamental que a população entenda, porque às vezes as pessoas perguntam como é que surgiu essa lei. Não foi do nada, a Lei Caô foi fruto da luta dos movimentos negros que elegeram um negro e que esse negro dentro do parlamento criou uma correlação de força para aprovar a Lei Caô nos marcos da redemocratização do país. A lei da injúria racial também foi um marco, uma conquista legal e também a gente recentemente na última década conquistou o Estatuto da Igualdade Racial, que versa sobre a implementação de equipamentos públicos para o enfrentamento do racismo. Então, o Estatuto de Igualdade Racial é uma peça jurídica muito importante para a estruturação do enfrentamento ao racismo. Assim como o Estatuto da Juventude, o Estatuto do Idoso, esses estatutos foram aprovados na última década, antes da eleição do presidente Jair Bolsonaro, que, na última década, além desses esses estatutos, são fruto de conselhos representativos. Então, tem o Conselho da Mulher, o Conselho da Juventude, o Conselho da Igualdade Racial. Alguns desses conselhos foram extintos no governo Bolsonaro. Esses conselhos são fruto da democracia participativa. A gente tem a democracia direta, através do voto, e a democracia participativa, através dos conselhos, que redundam na construção de peças jurídicas, como o Estatuto da Juventude, o Estatuto da Igualdade Racial. Eu pude participar ativamente da aprovação do Estatuto da Juventude. A gente fez toda uma mobilização na Câmara dos Deputados, no Senado Federal. Essas votações se dão em duas instâncias, nas duas casas, né? Tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados. Então, processo de mobilização e articulação muito grande que precisa ser feito com os parlamentares para que eles aprovem determinada legislação. Então, só, de fato, muita luta que muda a vida e que aprova legislações que possam nos beneficiar. Então, eu digo isso para dizer que, primeiro, a produção de lei se dá dessa forma. Inicia-se, sobretudo, com a eleição, a escolha dos nossos candidatos nas eleições, e a gente vive um ano eleitoral. Ponto. Segundo, ao dizer que quem legisla, quem produz essa legislação não são majoritariamente mulheres, negros, LGBTs, nós temos um atraso, porque quem paga a banda escolhe a música, como diria minha mãe, e hoje quem paga a banda são uma série de empresários que financiam campanhas eleitorais, e por isso é importante a gente falar do financiamento de campanhas para a gente mudar a raiz do problema, que é a eleição desses parlamentares que estão lá para defender interesses que não são os interesses do povo. E segundo, quem opera a lei? Quem são, a gente já falou, quem são os legisladores que têm esse perfil? Defendem interesses que não são os interesses da classe trabalhadora e do povo brasileiro, porque defendem o interesse de quem pagou a sua campanha, né? E quem opera a lei? Quem opera a lei no país hoje também são juristas, na sua grande maioria homens, na sua grande maioria brancos, e por vezes são contrários, inclusive, à Carta Magna. Tem movimentos de juristas que afirmam que a Constituição é uma carta de privilégios e não uma carta de direitos. Então, a gente fala o seguinte: ah, mas a democracia é limitada, a Constituição não versa sobre tudo, mas eu diria, é uma peça fundamental e estruturante para a defesa da democracia brasileira hoje, e aqueles que atentam contra a democracia atacam diretamente a Constituição por ela versar sobre uma série de direitos estruturantes para a população brasileira. Ela foi, inclusive, uma coalizão de partidos de esquerda, de direita, de centro. Então, ela é muito importante porque ela foi fruto de uma mobilização, de uma frente ampla. Por isso que eu também destaco a importância da construção de frentes amplas, porque nesses momentos, sobretudo de obscurantismo, elas são fundamentais para a gente sair da caixinha, para a gente sair de um certo isolamento que tentam tentam colocar a esquerda brasileira numa caixinha, dizer, olha, não dialoga com o conjunto dos desafios do país, com o empresariado nacional, enfim, com diversos outros setores, com setores religiosos, mas enfim, nós precisamos dialogar com setores religiosos progressistas, com a indústria nacional progressista, porque esse governo está desmontando a indústria nacional para favorecer a indústria internacional, né? Isso se chama de neoliberalismo, então é a invasão do mercado estrangeiro no nosso país para desnacionalizar a educação e desnacionalizar a indústria brasileira. Então a gente vive um desmonte do Estado Nacional. Isso é a política de Jair Bolsonaro. Esse negócio de beijar a bandeira do Brasil, ele beija a bandeira do Brasil e se ajoelha para a bandeira dos Estados Unidos. Então, para ele, é os Estados Unidos acima de todos, os interesses da família dele e dos milicianos em cima da gente. Então, é importante que a gente diga isso para a população. E esses legisladores, portanto, a gente vive nesse dilema, nessa disputa de conceito da legislação, né? Então, eu sou uma estudante de direito, espero ser uma jurista que possa defender nos tribunais e nos lugares afins uma legislação mais progressista, sobretudo a nossa Constituição, para enfrentar exatamente aqueles que são contra. A Lei Caô, até hoje, tem juristas que são contra e, por isso, eles estão operando a lei. Imagina um juiz que é contra a Lei Caô, ou um juiz que é contra a Lei Maria da Penha, ou um juiz que é contra a Lei do Feminicídio. Então, nós precisamos urgentemente estimular a juventude negra, a juventude que tem um pensamento mais progressista, a entrar na USP, entrar na Unicamp, a ocupar essas universidades, para que a gente possa ter profissionais mais progressistas e comprometidos com as nossas pautas, para que verdadeiramente o operador da lei não seja um privilegiado que não sabe das nossas dores e não sabe nem nunca vai saber do que a gente está falando aqui. Mas nós queremos pessoas comprometidas, de fato, com a implementação dessa legislação, com a sua ampliação. Nós sabemos que só a lei CAO, por si só, não resolve o problema do racismo, nem a lei de injúria racial, mas elas são peças jurídicas fundamentais para desnaturalizar essa prática, para dizer, é crime, não é brincadeira, não é piada, é crime ter legislação da cadeia. Aí as pessoas falam, terminam com isso, ah, mas vocês não são abolicionistas? Quer dizer que vocês defendem cadeia para uns e cadeia para outros, e não cadeia para outros? É só olhar quem é que está preso, para quem quer a lei. A lei não é para favorecer a população negra, pelo contrário, é para tirar da cadeia e livrar a cara de uma burguesia, de uma playboyzada, da branquitude, enfim, que são aqueles detentores dos meios de produção e dos recursos do nosso país. Então, é bom chamar a atenção da população para isso, fazer um chamado, de fato, à juventude negra acreditar nos seus sonhos e ocupar as universidades brasileiras, apesar dos ataques de Bolsonaro ao Enem, ao Sisu. A gente vai seguir ocupando as universidades, produzindo conhecimento, produzindo uma liturgia que possa dar ao nosso povo o direito à memória e à verdade. Esse direito é nosso e ninguém nos tira, e a gente vai seguir ocupando as universidades. Eu vou pedir para a Marilis falar o título da escrita dela e também, enfim. Na verdade, eu vou falar o título da dissertação como indicação, mas, na verdade, eu queria mencionar de maneira mais objetiva alguns dos projetos de extermínio do nosso povo. Então, quando o Ministério da Agricultura, o governo federal, passa de 14 agrotóxicos e defensivos agrícolas para mais de 246... E isso é um projeto de extermínio da população. Porque quem não tem dinheiro para comprar orgânico? Quem está fazendo um consórcio de câncer? Somos nós. Quando a gente fala de uma reforma de previdência que modifica as questões das pensões por morte, quem são as mulheres que ficam viúvas? Quem são os homens que morrem jovens? Quando a gente fala de uma reforma da Previdência que modifica as estruturas da Lei Orgânica de Assistência Social, do LOAS, quem são as pessoas que não conseguem comprovar vínculo empregatício e não têm acesso ao sistema de Previdência Social? Quando a gente fala de uma reforma trabalhista que previu, e através da disputa de narrativa, mas um texto que originalmente previa o trabalho de mulheres grávidas em condição insalubre, é para que as nossas crianças não nasçam, é para que as nossas mulheres continuem morrendo. E, por último, eu poderia ficar aqui horas e horas mencionando, né, quais são as sistemáticas de extermínio, mas é importante falar do pacote antinegro, o pacote anticrime, que é um construto de legislações que visa enlarguecer as possibilidades de atuação da polícia, transformar a morte violenta de pessoas negras e periféricas em algo natural e que nem pode ser observado pela legislação, para além de muitas outras balizas no sistema de justiça criminal que reforçam o sistema não só do punitivismo, mas o sistema do extermínio das pessoas. É importante a gente falar que existem algumas questões de direito, tais quais contraditório e ampla defesa, presunção de inocência, que havia sido cooptada, né, através da prisão em segunda instância, e recentemente, depois de diversos arranjos políticos, foi reestruturada. Mas é importante dizer que não faz sentido uma pessoa morrer. Bandido bom não é bandido morto. Ainda que exista uma perspectiva de ruptura, de transgressão da lei, essa pessoa, ela deve, através do contraditório e da ampla defesa, ser processada processada, julgada e ressocializada. O fim, a finalidade da existência de uma lei penal não é o aniquilamento, não é a morte. A finalidade da lei penal é a ressocialização e a pacificação social. Portanto, nada justifica a morte de alguém pelas mãos do sistema. Esse é o maior dos recados que eu queria passar. Como a gente tem pouco tempo, eu vou deixar o nome da dissertação de mestrado e algumas outras indicações por escrito, porque me parece muito mais importante nesse momento apontar a existência massiva de políticas públicas de extermínio, demonstrar que a necrópole está instaurada e nós ainda somos as resistências que, enquanto cabeças pensantes, enquanto pessoas que tiveram o privilégio de acessar alguns espaços, temos por obrigação entoar e dizer e bradar o quanto isso está errado e talvez padecer e perecer ainda entoando esse grito. Está errado, nós estamos aqui para corrigir e para hackear esse sistema de aniquilação, e nós não podemos ficar distantes umas das outras, uns dos outros, porque é isso que eles querem. E aí, gostou? Bulinou? Nossa, eu tô fervendo. Até a próxima. Você ouviu... Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Um lugar de questionamentos, reflexão e percepção. Negritude, branquitude, territorialidade. Infância, memória, classes. Um espaço de conversas, discussões e afetos. Diáspora, a cor da nossa cultura em encontros e redes. Apresentação das integrantes da Ninquimpa, Núcleo de Culturas Negras e Periféricas.